taça na mão e falou desta maneira, mostrando a noiva para João, a esposa do cordeiro que descia lá do céu, a nova Jerusalém, a noiva ataviada, o nome que me faz. Esta cidade é santa, não entrará pecado, lá só vai morar quem estiver preparado, a nova Jerusalém. Vamos partir deste mundo.